3178, solo 14, livre à direita, solo 12, um decimal 1. 121, decimal 1, até 3177. Oi, Salvador, boa noite, estou no 723. Trem checado, em braço. Bom, 723, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda, 723. Sete, dois, três, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero no 7. Livre pouso, pista no zero, igual no 723. Salvador, azul 42333, estabilizado em LS. A gente continua a aproximação, vento calmo, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Volta aproximação, aguarde pista livre, azul 42335. Oi, guardião 01. Confirme. Sete, dois, três, solo, aos uno, sete, livre à direita, solo, 1, 2, 1, decimal, 1. Oi, guardião 01. Prossiga, guardião 01. A intenção é regressa a Salvador, está desloguando na sinal da 1 no 0. Gente, após o azul, na sinal da 1 no 0, segue na retaguarda para o pátio 4, reparte na curta final. Ainda guarda o tráfego na sinal, reportado na curta, para o tráfego para o guardião. Azul 4235, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero no 7. Autorizado pouso não no zero, azul 4235. Oi, Salvador, tá 3305, ponto 0 da 10, só. Gente, após a aeronave da Azul na curta sinal, ali mantenha no zero. Após o Azul, ele mantém no zero, tá 3305. Platino 01, no vento calmo, altímetro no 0 no 7, reparte solo controlado no GRAE. Programa solo controlado no GRAE, Guardião 01. Azul 4235, solo 120, livra direita, solo 121, decimal 1. Livra direita, chama solo 121, decimal 1, azul 305, a linha decola da 10, vento calmo. Nos adequar de 10 para 3305. Controlado, Guardião 01. Gente, Guardião 01, solo 21, frequência livre. Grato, 01. Decolada aos 22, controle 120, 119, decimal 8, corrigindo, bom voo. 198, 3305, obrigado e boa noite. 4 a bordo, altímetro no 0 no 7, livre o táxi, chame para ingresso. Ingresso é partilhado e pronto. Salvador, muito boa noite, é o 9142, quanto espero que o 9042. 9142, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 9142. Torre Salvador, boa noite, Azul 9144, está 2 milhas externo, estabilizado. Boa noite, 9144, reporte externo. E aí, boa tarde, 9144. Torre, Oscar Hotel Kilo, alinhado, pronto, 97. Oscar Hotel Kilo, condições de ajustar a navegação para cruzar aeródromo acima do 030. Adeus, Oscar Hotel Kilo. Gente, assim o faça, livre decolar da 17, vento calmo. Externo, baixar checado, Azul 9144. Azul 9144, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 10, Azul 9144. Cratel Kilo, decolado aos 33, controle 1, ave decimal 8, bom voo. 19-8, boa. Uso 9142, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantém no zero. Gente, após a aeronave da companhia na final, vamos tentar pegar e manter as notas no quadro. Navio no 44, solo 35, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 121, 121, 141, 9, 44. No 42, forma aeronave na vertical do aeródromo, seguindo para o setor norte, sem interferir, livre decolar, dá um no zero, vento calmo. Salvador, boa noite, Chanel 6224, pronto, ponto espera, dá no zero. Boa noite, 6224, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 6224. Navio no 42, decolado aos 38, controle 1-9-8, bom voo. 19-8 com controle, uma boa noite, azul 9-1-4-2. 6224, livre decolar da 10, vento K1. Livre decolagem, Xanar 6224, 10. M224, decolado aos 40, controle 120, destino 19, decima 8, bom voo. 119, 8, grato, bom voo, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1868, para evitar a LF X-ray. Boa noite, 1868, reporte externo. É, reporte externo, 1868. Interno, baixado, travado, visual. Boa noite, no zero. Gente, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0, no 7. Livre pouso, boa noite, no 8. Oito meia oito, solo 50, livre direita, solo 121, decimal 1. número de com copia. Solo Salvador, passa fundo aqui na selva, passa pronto para o carro. Altímetro no 017, evitar chão para ingresso. E na serra para cá. O time entrou no 017, livre taxa, chama para ingresso. Lima Terra Papá. Juste. 1017. Lima Terra Papá. Gente, ingresso no 7, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Azul 9138, a linha decola da 10, vento calmo. Lima Serra Pá, mantém a posição alinhado, estimado 2 minutos devido à aeronave decolando da outra pista. Lima Serra Pá, Azul 9138, decolado ao 07, controle 119, decimal 8, bom voo. 1998, boa. Serra Papalho, decolar dono 7, vento calmo. Sierra Papá, decolado ao 10, controle 19.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho.